Entretanto, muitos defendem a hipótese JSA com base na localização da erva mitocondrial. O que descobriríamos se interrogássemos os outros membros do parlamento gênico? Foi exatamente isso que fez o biólogo evolutivo Alan Templeton, que depois propôs sua teoria simpaticamente intitulada Out of Africa Again and Again, literalmente, saída da África de novo e de novo. Templeton usou um tipo de teoria da coalescência semelhante ao da nossa argumentação sobre a hemofilia, mas fez isso para muitos genes distintos em vez de apenas para um. Isso lhe permitiu reconstituir a história e a geografia de genes do mundo todo e por centenas de milhares de anos. Hoje prefiro a teoria Out of Africa Again and Again de Templeton, pois me parece que ele usou todas as informações disponíveis de modo a maximizar-lhes o poder de gerar inferências e também porque ele se desdobrou em cada etapa de seu trabalho para não ir além do que as provas lhe permitiam. Eis o que Templeton fez. Ele examinou a literatura genética usando critérios rigorosos para extrair a nata. Estava interessado apenas em estudos abrangentes sobre a genética humana, nos quais as amostras houvessem sido captadas em diferentes partes do mundo, entre elas Europa, Ásia e África. Os genes examinados pertenciam a haplótipos longevos. Um haplótipo, como já vimos, é um bloco do genoma que não se deixa fragmentar pela recombinação sexual, como ocorre com o DNA do cromossomo Y e o DNA mitocondrial, ou como se dá com certas partes menores do genoma, que pode ser reconhecido intacto através de gerações que abrangem a escala de tempo em estudo. Um haplótipo é um bloco reconhecível e longevo do genoma. Não erraríamos demais se pensássemos nele como um gene grande. Templeton concentrou-se em 13 haplótipos, calculou a árvore gênica de cada um deles e datou os vários pontos de coalescência usando o relógio molecular, que é basicamente calibrado com fósseis. A partir dessas datas e da distribuição geográfica das amostras, ele pôde fazer inferências sobre a história genética de nossa espécie ao longo dos últimos 2 milhões de anos. A principal conclusão de Templeton é que não houve duas, e sim três principais imigrações da África. Além da VSA, o êxodo do Homo erectus ocorrido por volta de 1,7 milhão de anos atrás, que todos aceitam e para o qual a maior parte das provas provém de fósseis, e da migração recente defendida pela teoria JSA, houve outra grande jornada da África para a Ásia entre 840 mil e 420 mil anos atrás. Essa imigração do meio, que tal chamá-la de MSA, é corroborada por sinais remanescentes em 3 dos 13 haplótipos. A imigração JSA é evidenciada por dados do DNA mitocondrial e do DNA do cromossomo Y. Outros sinais genéticos traem uma grande migração de volta para a África a partir da Ásia há cerca de 50 mil anos. Um pouco mais tarde, o DNA mitocondrial e vários genes menores revelam outras migrações, do sul para o norte da Europa, do sul para o norte da Ásia, através do Pacífico e da Austrália. Finalmente, como indicado pelo DNA mitocondrial e por evidências arqueológicas, por volta de 14 mil anos atrás, a América do Norte foi colonizada a partir do nordeste da Ásia, através do que, na época, era a ponte da Terra de Bering. A colonização da América do Sul através do Istmo do Panamá veio logo depois. A propósito, a ideia de que Cristóvão Colombo ou Leigh Erikson descobriram a América é puro racismo. Igualmente repugnante, na minha opinião, é o respeito relativista pelas histórias orais dos nativos americanos que na ignorância negam que seus ancestrais já tenham vivido fora da América. Em meio às três principais imigrações da África descobertas por Templeton, outros sinais genéticos revelam contracorrentes contínuas dos fluxos gênicos indo e vindo entre a África, o sul da Europa e o sul da Ásia. Os dados de Templeton sugerem que grandes e pequenas migrações foram seguidas geralmente por intercruzamentos com as populações nativas e não, como poderiam muito bem ter ocorrido, pelo total extermínio de um lado ou do outro. Isso tem importantes implicações para a nossa descendência evolutiva. Este conto, assim como o estudo de Templeton, concentrou-se nos humanos e em seus genes. Mas, obviamente, todas as espécies têm árvore genealógica. Todas as espécies herdam material genético. Todas as espécies com dois sexos têm um Adão e uma Eva. Genes e árvores de genes são uma característica onipresente da vida na Terra. As técnicas que aplicamos à história humana recente também podem ser aplicadas aos demais seres vivos. O DNA de guepardos revela um gargalo populacional há 12 mil anos que é importante para os conservacionistas que trabalham com felinos. O DNA do milho traz impressa e inconfundível assinatura de seus 9 mil anos de domesticação mexicana. Os padrões de coalescência de cepas de HIV podem ser usados pelos epidemiologistas e médicos para compreender e conter o vírus. Genes e árvores de genes revelam a história da flora e da fauna europeias. As vastas migrações impelidas pelas épocas glaciais, ao se intensificarem, levaram espécies de zonas temperadas a refugiar-se no sul da Europa e, ao declinarem, deixaram espécies do Ártico isoladas em cordilheiras. Todos esses eventos e outros ainda podem ser reconstituídos através da distribuição do DNA pelo planeta, um livro de referências históricas que apenas começamos a aprender a ler. Vimos que diferentes genes têm histórias diferentes para contar, as quais podem ser reunidas para revelar algo da nossa história, tanto a moderna como a antiga. Mas quão antiga? É incrível, mas os genes mais antigos do nosso ACMR podem datar de uma época em que nem sequer éramos humanos. E isso se aplica especialmente aos casos em que a seleção natural favorece a variedade na população no interesse da própria variedade. Vejamos como isso funciona. Suponhamos que existam dois tipos sanguíneos, chamados A e B, que conferem imunidade a diferentes doenças. Cada tipo sanguíneo é suscetível à doença contra a qual o outro tipo é imune. As doenças se alastram quando o tipo sanguíneo que elas podem atacar é abundante e assim uma epidemia pode prosseguir. Portanto, se acontecer de, por exemplo, o tipo B ser comum na população, a doença que o afeta poderá regalar-se com uma epidemia. Consequentemente, as pessoas do tipo B morrerão até deixarem de ser comuns na população e a proporção das pessoas do tipo A aumentará e vice-versa. Sempre que temos dois tipos, dos quais o raro é favorecido por ser raro, temos uma receita para o polimorfismo, a manutenção positiva da variedade em benefício da própria variedade. O sistema do grupo sanguíneo ABO é um famoso polimorfismo que provavelmente tem se mantido por esse tipo de razão. Alguns polimorfismos podem ser bem estáveis, tão estáveis que abrangem a mudança de uma espécie ancestral para uma espécie descendente. Por exemplo, nosso polimorfismo ABO está presente nos chimpanzés. É possível que nós e os chimpanzés tenhamos inventado independentemente o polimorfismo e pela mesma razão. Mas é mais plausível que ambos o tenhamos herdado do nosso ancestral comum e, independentemente, tenhamos mantido esse polimorfismo durante os 6 milhões de anos da nossa descendência separada, porque as doenças correspondentes têm se propagado sem parar por todo esse tempo. Chamamos esse polimorfismo de transespecífico e ele pode aplicar-se a primos muito mais distantes do que nós e os chimpanzés. Uma conclusão surpreendente é que para genes específicos você é mais proximamente aparentado com alguns chimpanzés do que com alguns humanos. E eu sou parente mais próximo de alguns chimpanzés do que você ou dos seus chimpanzés. Os humanos como uma espécie, bem como os humanos como indivíduos, são recipientes temporários com uma mistura de genes de diferentes fontes. Os indivíduos são ponto de encontro temporário nas rotas intercruzadas que os genes percorrem ao longo da história. Esse é um modo de expressar a mensagem principal de meu primeiro livro, O Gene Egoísta, com base na árvore genealógica. Como afirmei ali, depois de servirmos ao nosso propósito, somos descartados. Mas os genes são cidadãos do tempo geológico, os genes são eternos. No encerramento de uma conferência nos Estados Unidos, recitei esta mesma mensagem em verso. Disse um gene egoísta de passagem: tantos corpos já vi que perdi a contagem. Te julgas tão inteligente, mas é apenas minha aparelhagem para viver eternamente. E para a réplica imediata do corpo ao gene, parodiei Harp Song of the Daniel Woman, que citei há pouco. Que é um corpo se o habitas primeiro e o desenvolves, mas o deixas para ires com o cego relojoeiro. Estimamos a data provável do encontro zero em dezenas de milhares de anos atrás e, no máximo, em centenas de milhares. Avançamos pouco em nossa peregrinação ao passado. A próxima etapa, quando nos juntaremos aos chimpanzés peregrinos no encontro 1, fica milhões de anos atrás e, a partir de então, a maioria dos encontros seguintes se dará a centenas de milhões. Para termos uma chance de completar nossa peregrinação, precisamos nos apressar, começar a nos mover no tempo profundo. Temos de acelerar, passando pelas cerca de 30 glaciações que pontuaram os últimos 3 milhões de anos por eventos drásticos como o ocorrido entre 4,5 e 6 milhões de anos atrás, quando o Mediterrâneo secou e tornou a encher. Para amenizar essa aceleração inicial, tomarei a incomum liberdade de parar em alguns marcos intermediários no percurso e permitir que alguns fósseis mortos nos contem histórias. Os peregrinos fossilizados oficiosos que encontraremos e os contos que eles narrarão ajudarão a satisfazer nosso interesse natural por nossos ancestrais diretos.